Pablo. Pablo. Já tá gravando. Ah, não, não grava ainda, Pablo. Só o mini óbvio. Convida em inglês, everybody comes to Everybody come to the meeting, please. We're having a meeting now. Please. Agora tu fala em sueco. Wir haben ein Meeting, bitte kommt alle ins Zelt. Wir haben ein Meeting. Schwartaptari. É, aproxima mais para a reunião. Vince também está aí. Johnny, cadê o Johnny? A mano, ele pediu que eu não vou fazer essa reunião, não. Isso não é italiano, é siciliano. Siciliano, perdão. Costa Rica, Costa Rica. Fala aqui. Ya eso es más ahí. Mae, lléguense a la cocina porque ya rola. Ya rola. Yo no marqué eso. Yo no marqué eso. Alle mennesker skal komme ud til køkkenet nu, fordi vi har møde lige nu. Så kom og vær med. Todo mundo bater palma, por favor. Então, gente, você chega mais aí, ó. Cadê a pauta, Fernando? Fernando, vem com a pauta aqui. Então, a primeira, a gente só botou umas coisinhas aqui para deixar as coisas mais claras entre nós. E queria começar com um agradecimento à comunidade indígena que nos recebe, a Aldeia Pará, Pataxó. Você também pode vir para a reunião. Nós tivemos uma experiência grandiosa, importantíssima nesses tempos antes do festival que a gente esteve aqui. Uma das coisas que me chamou mais atenção e me comoveu mais, por exemplo, foram os mutirões. Essas coisas que vocês estão vendo não estavam aqui, essa cozinha não estava fechada, estava sem luz, né? Aquela casinha onde estão os computadores não existia e não tinha computadores. Aquele arenal onde foi, feito o ritual ontem, ele também não existia. E o camping também já existia, mas não existia com a estrutura que tinha. Então, todos esses espaços foram... A agrofloresta também não existia. E todos esses espaços foram feitos através de desejo e mutirões. E foi maravilhoso poder acompanhar isso, né? Uma casa brotando das mãos pataxós em um dia, como aquela casa de barro ali que se ergueu. E essa é uma das lições que eu acho que todos que estavam aqui antes do festival, foi uma lição para todos nós, assim, nós ficamos muito emocionados de ver isso acontecer. E é tudo, né? Desde das mulheres pegando as plantas no lago, em mutirão. Os homens na floresta com o trator, 20 homens pegando as madeiras que podem, né, que podiam pegar e cortando com muito cálculo, carregando até o caminhão, até o trator tendo que vir e ir muitas vezes. tirar essas palhas das árvores ou do chão e trazer nos caminhãozinhos ou no carro ou na moto, puxando a pé e erguendo então os espaços que vocês estão ocupando, que nós estamos ocupando agora. Então, em nome do festival, tenho que agradecer vocês terem aberto as portas para esse festival e terem sido tão generosos e nos ensinado tanto até aqui. Feito esse agradecimento, depois eu vou passar o microfone, só quero introduzir algumas coisas antes. Eu queria explicar um pouquinho o que motiva a gente a fazer um festival com esse nome. Foi até engraçado, porque a gente gravou um vídeo aqui na aldeia das pessoas convidando para o festival de tecnoxamanismo. E o nome é muito diferente, assim, é muito estranho. E aí saía de tudo, era muito engraçado, né? Nós mesmo, com as gêmeas, a gente gravou uns 4 takes, assim, 5 takes, até rolar o nome inteiro. Porque antes era o Festival de Tecnologia. Não, é Tecnoxamanismo, tá bom. O Festival de Xamanismo. Não, é Tecnoxamanismo. Então, esse nome, realmente, ele é muito estranho para todo mundo. E eu só quero introduzir minimamente o que ele significa para alguns de nós que trabalham com isso. A ideia é pensar as tecnologias, né? As tecnologias, e vejam que aqui não se trata só de tecnologias de computador ou de indústria, muito pelo contrário, né? São várias tecnologias. Primeiro, pensar o xamanismo, a pagelância, a ancestralidade, o ritual, o Awe, como tecnologia, como produção de conhecimento, como uma forma de produzir conhecimento no mundo. Então, ele por si só já é uma tecnologia. Pensar também a tecnologia nos seus vários níveis. O nível, por exemplo, da bioconstrução, da construção da casa de barro, que é um conhecimento que já está nos Pataxós e que os indígenas, de certa forma, trazem também como um retorno, né? Um retorno pós-industrial. Começam a fazer suas casas de barro também, o que aqui já é uma coisa... bem tradicional e comum. Vários indígenas também estão fazendo suas casas de barro, trazendo esse conhecimento à tona de novo. Ou a agrofloresta, que também é um conhecimento indígena e que agora retorna para o indígena. Quem não sabe ainda, acho que todo mundo sabe, mas se alguém não sabe, indígena quer dizer não índio, né? Então, bioconstrução, agrofloresta, banheiros secos, a fertilização da terra com o próprio cocô, né? E também computadores, mas assim, foram instalados software livres para a gente tentar também ganhar um pouco de autonomia. E vai ter internet, está chegando por esses dias, né? Hoje, amanhã. Mas também está sendo implantada uma net diferenciada, uma rede, que é a rede Baobáxia, da rede Mucambos, que Karsten, Vince estão aqui para trabalhar nisso. E assim a gente vai pensando esses vários níveis de tecnologia. Então, quando a gente diz tecno-xamanismo, a gente está pensando em várias formas de tecnologia e como essas tecnologias conseguem conceber um humano que se distancie um pouco do... Pablo, tá me atrapalhando, me distrai. O que eu tava falando? Como essas tecnologias podem ajudar a gente a produzir novas humanidades também, né? Que humanos vão nascer desse híbrido aí a gente não sabe, mas a gente está se esforçando para produzir um caminho dentro do nosso tempo. Nós não somos os únicos. Provavelmente todo mundo que está aqui sabe que existem muitas iniciativas a esse respeito, com os mais diversos nomes. E em relação ao tecno-xamanismo, eu poderia dizer uns 3 ou 4 nomes que eu tenho visto por aí. Por exemplo, tecnomagia, tecnoanimismo, cyberespiritualidade. Não lembro mais de algum, alguém lembra de mais algum? Hã? Enfim, tem várias nomeações que estão colocando essa tecnologia e esses conhecimentos ancestrais, conectando eles. Esse festival ele é uma tentativa de pegar esse nome e essa intuição no mundo e efetivar como um encontro de saberes. Então, a gente está na nossa segunda experiência. A primeira foi feita em Arraial da Ajuda, em 2014. Alguns dos que estão aqui estavam lá também. Não foi feita numa aldeia indígena, foi feita num sítio de permacultura, mas muito próximo da aldeia Pataxó, aldeia velha, do Arraial da Ajuda. Então, o segundo veio para cá, muito pelo envolvimento de Acurinã com o projeto e também Pati, que já nos acompanha que nós acompanhamos ele desde 2008 no ponto de cultura de Arraial da Ajuda, Pati, lá de Boné Vermelho. E também Johnny, que iniciou depois do primeiro festival, o Johnny começou um projeto de agrofloresta aqui dentro da aldeia. Então foram mais ou menos esses canais, né? E Biratã, que convidou Johnny também para vir fazer esse trabalho aqui, e as coisas foram se abrindo. E quando nos convidaram, então, para fazer o segundo aqui, teve alguma complexidade, principalmente com o grupo de internet que a gente chama do grupo da organização do festival, porque muitos ficaram um pouco com medo e com razão de fazer dentro de uma aldeia indígena. Primeiro por causa do impacto, depois por causa de achar que era muito mundano, muito perdido, mas a gente se garante numa coisa, que é nesse nome, assim. Eu acho que esse nome atrai pessoas também muito especiais, que estão tentando transformar as coisas, e são pessoas calmas. Esse festival não é uma rave, né? Não é uma festa que fica 4, 5 dias tocando música, usando drogas. É um outro tipo de coisa. As pessoas, elas estão com as suas sensibilidades operantes e elas estão a fim de conectar povos que trazem um outro tipo de conhecimento que não só esse da cidade, da urbanidade, da indústria, do lixo em grande escala, de acabar com as florestas, com os rios e sujar tudo. Enfim, em reuniões, a gente fez várias reuniões para estarmos aqui, né? Tem que se dizer que Johnny passou mais tempo aqui do que outras pessoas. É a minha sexta vez que eu venho, passei algum tempo também. Mas o Johnny, como está morando em Arraial da Ajuda e estava com esse projeto de agrofloresta, pôde se dedicar um pouco mais e efetivar essa parceria com a Aldeia Pará. E nessas inúmeras reuniões que foram feitas com a comunidade da Aldeia Pará, tomou-se algumas decisões, e uma delas vai ser colocada hoje, né, pelo Fernando, que são os acordos, o cacique Biratã, em reunião com a comunidade, pediu para a gente também preparar um documento que cada um que estivesse aqui assinasse um termo de responsabilidade por estar em área indígena, por estar dentro de uma reserva, e porque pra isso é uma coisa que nos dá um pouco mais de seriedade no que a gente está fazendo, né, para que a gente compreenda isso. E é importante que todo mundo que esteja aqui para o festival assine esse documento, então se responsabilizando por esses termos. Depois Fernando vai falar um pouquinho mais desses termos e acordos. Eu quero falar mais um pouquinho. A gente faz as coisas de forma muito aberta com o dinheiro. Então, eu quero explicar o que acontece com o dinheiro também. Nós não temos dinheiro, nem nenhum investidor, nem nenhum financiamento. A gente faz porque a gente é bem louco mesmo e faz as coisas, como vocês. Mas a gente não tinha, então a gente abriu uma vaquinha na internet e pedimos R$200 de inscrição. Esses R$200 e a vaquinha deu um montante que eu não calculei bem ainda, mas na minha no que eu pude ver de gastos e do que entrou até agora de dinheiro, deu cerca de 7 mil e pouco. 5 mil, os gastos anteriores, né, ao festival, principalmente com a questão das estruturas e óleo para trator, para caminhão, para carro, para moto, a comida, a alimentação, que também não é uma coisa tão barata. Aqui as coisas chegam mais, a gasolina é 5,50, por exemplo, né? Então as coisas são mais caras de chegar aqui. O dinheiro foi aplicado em produção local, então são muito poucas coisas que a gente comprou de fora dessa comunidade, só o que realmente precisava. Então, a comida que vocês estão comendo, o peixe que vocês estão comendo, a batata, a mandioca, o cauim que vocês estão bebendo, o robalo que vocês comeram ontem, nós comemos ontem, os caranguejos, enfim, as bananas, oi? Melancia, abóbora, farinha, suco, café da manhã, beiju. Tudo isso está alimentando a produção local. São os produtores daqui que a gente está negociando diretamente. Então, às vezes, a gente também fica um pouco perdido por causa das demandas de almoço e tal, e se perde. Mas a gente está tentando dar o nosso melhor também. Se alguém vê o Johnny, chama ele para a reunião. Chegou o pessoal aí ele foi... Tá. Não, porque eu queria também dizer que também teve coisas com gastos com a agrofloresta, né? Que Biratã também acompanhou, e Leandro acompanhou na casa de Biratã. Enfim, os banheiros também, né? Cimento. Esses banheiros secos ficaram molhados porque a gente pegou 10 dias de chuva aqui. Então, quase passou um ciclone. E no final das contas, não passou o ciclone. Então, quando a gente pede a parceria com a gente dos R$200, é porque eu quero que vocês entendam que não tem um investidor por fora dando esse dinheiro. Se você não der, eu vou ter que dar. Ou o Bira vai ter que dar, ou o Pati vai ter que dar, vai ter que sair de alguém, entendeu? E R$200 para comer, a qualidade de comida que a gente está comendo não é nada. Você provavelmente iria a dois restaurantes na cidade grande. Ou tenta ali em Caraíba, vamos ver quanto é que custa. passa um dia ali em Caraíba para ver quanto é que custa. Então, realmente, a gente está pedindo essa colaboração para que se entenda que esse dinheiro é a gente que produziu. E o crowdfunding não foi um sucesso. O maior sucesso do crowdfunding foi um amigo nosso que botou R$700 em Bitcoin, que eu não sei nem se conseguiu ser transferido até agora. Ainda não, né? Porque Bitcoin é uma moeda que só existe na internet, enfim. Então, para fazer a transferência, transformar ela em dinheiro, às vezes demora um pouquinho. Bom, uma das coisas que eu queria falar também é da emoção. Hoje o Leandro me falou um negócio que eu fui às lágrimas hoje de manhã. E isso foi muito bom, porque eu fiquei fazendo as contas de quanto tempo fazia que eu não chorava. Eu botei mais de 2 anos que eu não lembro de chorar. Não sei. Tem muita lágrima passando. Não, mas hoje de manhã foi foda, desculpa. Foi porque eu falando com o Leandro, né? O Leandro, que está aqui também trabalhando na agrofloresta, falando para ele, poxa, esse evento já vai terminar e eu já estou com saudade de todo mundo e esses pataxó vão ficar tudo grudado no peito da gente, aí as pessoas vão ir para o mundo e o que, que vai acontecer? A gente vai se separar. Aí ele falou assim, ei, mas é só vocês ouvirem a nossa rádio, a gente vai estar aqui com a rádio bombando, a gente vai poder conectar, vocês vão poder falar na rádio, a rádio vai funcionar. E aí eu chorei um pouco como um bebê, assim, fiquei mesmo muito emocionada e agora eu vou chorar de novo. Chora! Por quê? Chora não, bebê! Chora não, bebê! Já tá exato agora toda hora? Porque é nossa, a vinda desses computadores para cá, né, o pessoal decidindo lá na casa de Jabuticaba, eu lembro bem do dia. Ah, não, mas vamos trazer, porque tem pescador aqui e tava esses computadores parados lá na Associação dos Pescadores da Aldeia Barra Velha. Aí a Jabuticaba dizendo, mas se tem pescador aqui, vamos trazer esses computadores. Aí as gêmeas ali dizendo assim, mas claro, imagina que o Fabiano, vamos falar com ele e tal. E aí fizeram isso. E ergueram a casa de Djalma, né? O que virou que agora é o ponto de associação dos Pataxós. Eles fazem parte da associação. Me ajuda a lembrar todo o nome. Instituto Pataxó. A sigla é IPAP. O IPAP, então. Aí virou os computadores do IPAP, que também vai ser a sede da rádio, ponto de cultura, que Pati também está dando a maior força para arrumar esses computadores. E agora a instalação de Bobáxia, uma rádio funcionando. E se Deus quiser, meu querido, Tupã. Vem a internet por esses dias ainda, a gente está esperando há muito tempo. Então é lógico que é emocionante, né? A gente vê isso acontecendo. Enfim, comida, né? Refeições, o camping e as oficinas. Programa, agora já é mais com vocês, eu acho. Eu quero deixar aqui meu agradecimento a cada um de vocês que acreditaram nessa história e que vieram das suas cidades, dos seus países, né? Pegando avião, depois dois barcos. A Laura, cadê a Laura? A Laura, como assim? Mas eu tenho que atravessar dois rios, né? Eu vou sair lá da Inglaterra, do frio, vou atravessar o oceano, depois eu vou pegar dois barcos, depois eu vou pegar uma estrada de terra. Né? E gente chegando perdida, gente chegando de carona, gente chegando. E todo mundo que está aqui conseguiu chegar. Então, nosso agradecimento também, um agradecimento mútuo por vocês estarem aqui e fazendo esse festival acontecer. Vamos. Oi, gente. Então, nesse sentido que a Fabi falou do termo, que foi pedido que a gente fizesse, aí a gente pensou num esquema assim. A gente escreveu aqui a base, que é... Cadê? Aqui, ó. Que é eu, abaixo-assinado, participante do 2º Festival Internacional de Tecnoxamanismo, realizado no território Pataxó, Aldeia Pará, Caraíva, Bahia. Estou ciente e concordo com os acordos gerais abaixo listados. E aí ainda está em branco. Tem o acordo base já, que foi sugerido, que é a consciência de que a gente está numa reserva ecológica e todos os cuidados que isso requer, né? Não sei como a gente pode escrever isso. Mas aí a ideia também é que a gente juntos aqui bole esse texto, esses pontos de acordo geral, e depois a gente assine. Beleza? Tem a ver com a consciência que está na reserva, né? Quer falar disso? É a consciência de estar numa reserva indígena, como eu falei antes. O tratamento do lixo, a gente não está conseguindo, o pessoal da organização não está conseguindo se organizar com o lixo. Então, a nossa ideia, já que a gente vem de fora, a nossa ideia é a gente primeiro prestar atenção do quanto de lixo a gente faz, porque a gente faz muito lixo, e tentar separá-los. Então, se a gente não deu conta, ao invés de criticar a gente por não estar conseguindo separar, a gente queria que vocês mesmos se organizassem, formassem um pequeno grupo e dissessem: mutirão do lixo, juntar lixo, separar o lixo, aqui é para isso, aqui é para aquilo, aquilo é para aquele outro. Porque senão o que vai acontecer é que a gente vai misturar todo o lixo, porque a gente não está conseguindo pensar nisso. Então a gente pede mesmo que alguém se voluntarize. Pablo, você já está demais, voluntário demais. O Pablo já está com muita responsabilidade. Não, eu só levantei assim, simbolicamente. Ah, tá. Mas é, seria sabe, legal. Sabe por quê, Fabi? Porque assim. Se torna de um assunto que é comum a todos, porque nós todos aqui geramos, né? Então eu acho que, já que tá rolando um mutirão, muitas vezes isso que tá acontecendo da mistura já é pra gente separar. Na separação a gente aprende. Então a gente poderia ter um setor reciclagem do tipo. E esse setor reciclagem não se restringe só ao lixo que a gente tá gerando agora, mas como a todos mesmo que estão aí, que muitas vezes a gente passa e encontra. E assim, é uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui, né? Eu não acho que tá tudo uma sujeira, né? Porque eu já vi um monte de gente que chega na aldeia e fala assim: ah, tô vendo negócio sujo, pá. Eu tenho uma concepção de que as embalagens plásticas aqui, elas tomam uma densidade natural também, como se fosse uma casca de banana. Só que essa casca, ela demora mais tempo para decompor do que a banana. Então a gente tem que ter uma ocupação, né? Que preocupação não é uma coisa muito boa, então a gente tem que ocupar e dar um jeito nisso. Então eu me disponho a estar num setor reciclagem. Inclusive seria muito legal fazer oficina com as crianças também sobre reciclagem, né? Ou com a comunidade. Vocês dois também? Quer anotar os nomes deles? Isso, lixo, proteger a natureza e se proteger, quer falar disso? Pode ser, não, a gente está pensando também que não existe ninguém responsável, assim, uma pessoa responsável por qualquer perda ou dano acontecido durante o festival, assim, somos todos responsáveis, claro que a gente está aí para se ajudar, né, estamos juntos, mas acho que é importante essa consciência de responsabilidade também sobre qualquer coisa que possa vir a acontecer. Se achar objetos perdidos, deixem na igrejinha, tá? Vamos deixar assim. Seja dos outros, seja em de Rio ou de Rio. Respeito à cultura nativa, né? Eu sei que vocês todos que estão aqui são pessoas educadas e sensíveis, mas vamos tentar manter as coisas caminhando do jeito que caminha aqui. Vamos tentar não interferir demais ou forçar outras culturas, né? Vamos respeitar a comunidade que nos recebe com o melhor que a gente tem da gente. Bom, basicamente acho que é isso, né? Como a Fabi falou, mas... Só repassando, porque isso é uma fala pataxó, né? É da Zélia. Ela, quando eu falei pra ela que eu tava falando sobre a gente estava montando esse esquema, ela falou: não deixar rastros apenas de amizade. Deixar rastros de amizade. Nesse ponto eu respeito. Deixando rastros de amizade, acho que os três estão incluídos num só, né? Que aí você protege a natureza, se protege da natureza, respeita a cultura pataxó e faz com que tudo esse festival realmente aconteça da melhor forma possível. Assim, como a Fabi mesma já disse, é um evento totalmente colaborativo, então se você não fizer, alguém poderá fazer por você. Isso é uma estrutura colaborativa, a ideia de rede do Antropoceno, que é um dos conceitos do festival, está dizendo sobre isso, né? Como nos ajudaríamos, por exemplo, no ciclone? É engraçado, já virou uma piada a história do ciclone, mas assim, como nós nos protegeríamos de uma situação dessa, criando uma rede de afetos? Né? Como nós tentaríamos sobreviver com a falta de recursos? Né? Como se partilha recursos? E como se partilha recursos de forma culturalmente afetiva, né? Como nós podemos fazer isso? Aprendendo um com o outro. E uma coisa que, como você já falou mesmo, é a coisa do mutirão mesmo. Né? O setor reciclagem é um mutirão, é aprender. Falando aí do setor reciclagem, por exemplo, do lixo, é interessante, de repente, garrafas PET, esses materiais todos, assim, Leandro, Johnny mesmo, né? Esses materiais podem ser reutilizados na bioconstrução, podem ser refeitos, assim, garrafas PET que não são utilizadas para virar tiras, para amarrar coisas. É interessante ter essa mobilização com a reciclagem de forma criativa. Então, a oficina de criativa que está sendo proposta por ele, é uma forma de a gente estar junto pensando o antropoceno. Né? Assim, da mesma forma, a oficina de artesanato. Né? E não seria reciclagem exatamente, mas é uma forma assim, de colocar um olhar na natureza de como tornar tudo que você tem ao seu redor possível de ser compartilhado e reinventado junto. Não, eu só lembrei dos três princípios éticos básicos da permacultura, que eu acho que é sobre isso que a gente está falando também, que é cuidar de si, cuidar da terra e partilha justa. E em relação à partilha justa, a gente não está conseguindo, com o dinheiro que a gente tem, dar 3 refeições por dia. Então, a gente está pensando isso junto com, né, fazendo reunião. Fizemos reunião de Djalma e Ibiratã ontem também para discutir isso. Uma das alternativas é as pessoas que querem cozinhar, cozinhem lá no CIG, lá no camping, sua própria comida, tem como comprar na Barra Velha e tal. Tem umas coisas lá também. Ou Birata também pensou na ideia da gente fazer, eles fazerem uma janta, mas, tipo, aí tem que bancar essa janta, né? Cada um paga seu prato. Tem já, o que vai ter é sempre esse café da manhã reforçado, um almoço que é um pouco mais tarde e que também tem sobrado comida do almoço, que pode ser comida durante o dia também, né? Sim, mas assim, não terá isso de fazer uma nova comida que nem foi feito ontem, porque o Robalo foi um momento especial. Então vai ter pessoas indígenas daqui da aldeia vendendo algumas coisas, você pode comprar deles. Ou a ideia que a gente teve hoje de manhã, mas aí também é complexo, porque aí exige fazer uma comida. Então, se as pessoas querem comer, por exemplo, Naru quer oferecer uma comida na casa dela, então, para quem não tem como jantar. E aí é 15, 20 reais o prato, e aí você vai lá e paga. Porque não vai ser o festival que vai estar dando nem a comida, nem nada. Entendeu? Acho que a gente pode focar em escrever o que tem que ser escrito aqui para passar a lista e aproveitar que todo mundo está aqui. As questões daí podem se desdobrando depois e tal. Sim. Vamos escrever o básico para todo mundo assinar e aí pronto. Tá, mas no site estava dito duas refeições e eu quero insistir nisso. Porque o pessoal da comunidade está preocupado que as pessoas saiam daqui com a ideia de que ficaram com fome. Entende? Então eles não querem isso. Não querem que vocês se sintam assim. Então a gente vai ter que chegar a um acordo. Acordo. Ó. Será que a gente não podia fazer um crowdfunding pra janta? Crowdfunding, no caso, não sei se é virtual. Sem ser virtual, já na Freenet, né? Porque daí a gente poderia juntar, tipo, 10 de um, 5 de outro, pai, não sei o quê. Sair, comprar, voltar, fazer coletivamente também. À noite. É, pô, a janta, no caso. Seria até... Ou então, ah, vamos ali no mangue, pegar uma lambreta pra jantar. Não sei, né? Tipo, tem alguma manga pra colher? Tem algum coco pra tirar? Assim, sem querer tirar também a sobrevivência de todo mundo. Mas já pra gerar mais interação. É só uma proposta, né? Um aprendizado, porque além de tudo, essa é também uma tecnologia que todo mundo tem que lidar todo dia, tem que comer, assim. E se a gente nisso já se divide, assim, começa a fazer quem tem dinheiro vai comer, quem não tem dinheiro e não sabe também se virar, vai passar fome, quem sabe se virar vai ter que trabalhar mais dos outros. Então isso daqui já acho que é um exercício prático de a gente aprender a ficar junto, a compartilhar e se responsabilizar também. Então acho que isso pode ser o meu tema, assim, essa da... que o Pedro tava falando de fazer uma vaquinha e fazer uma coisa leve também, não digo de fazer jantar não, assim, faz um lanche também. Eu tô acostumado a no jantar, assim, eu faço um lanche assim no jantar. Então, acho que pode ser uma coisa desse tipo. Já tendo café bom e almoço, um lanchezinho já resolve. E não cria esse clima de pessoas passando fome, pessoas que pagam, pessoas que não podem pagar. Tem muita relação sobre o almoço, tipo, dá pra gente trabalhar com isso. Eu só quero dizer que a gente, pelo menos eu, não vou estar organizando isso. Com o dinheiro da organização não dá mais. Eu acho que é importante. É importante lembrar assim, que também está se gerando uma economia local, né? Então eu acho legal a ideia da vaquinha, bacana. A ideia da vaquinha é super válida, mas seria interessante com essa vaquinha perguntar quem tem batata doce, perguntar quem tem mandioca e comprar do local e gerar uma economia aqui, em vez de sair e comprar no supermercado, sabe? Ter essa relação com a comida, sabe? Essa relação com os víveres, né? Como consegui-los, né? E lembrar assim, o quanto é difícil de pegá-los mesmo, de consegui-los. E eles dão uma aula pra gente, né? Há mais de 500 anos, há milhares de anos, de como conseguir comida, de como fazer mutirões, de como lidar com a comunidade. Acho super válido toda a forma de crowdfunding, mas gerar uma economia local é importante, mais do que comprar no supermercado. Eu acho que assim. Eu só queria dizer, eu acho a vaquinha uma boa ideia, mas podemos fazer uma vaquinha e com essa vaquinha dar aos habitantes daqui para eles fazerem comida para nós. Mas é que eles já estão fazendo duas refeições. Ah, estou fazendo uma vaquinha para as pessoas daqui. As pessoas de cá fazem uma vaquinha para pessoas locais para visitarem-se. Gente, é importante lembrar mais uma coisa que eu costumo chamar de trabalho invisível, sabe? É muito... Chegar aqui e ter um robalo daqueles, com aquele carinho, com aquelas trajes depois do que aconteceu antes, daquela ancestralidade, sabe? Chegar e ter um robalo pronto aqui é uma coisa maravilhosa, mas é uma coisa, sabe? Como se conseguiu isso, sabe? O que eu chamo de trabalho invisível é aquele que você não visibiliza, tá? E isso é desde a empregada doméstica do Rio de Janeiro até o garçom, sabe? Tratar mal o garçom, eu odeio ver o garçom ser maltratado, porque é um trabalho invisível. Você não visibiliza aquele trabalho, porque você quer ser servido sempre. Então, vamos visibilizar os trabalhos invisíveis. Essas pessoas prestaram o tempo delas, o carinho delas, a cultura delas para oferecer algo para vocês comerem. Para chegar isso aqui, a lambreta foi cavada. Né? Pensar nisso, né? É o tempo delas que elas estão prestando, né? Lembrar disso também, às vezes, se de repente assim é mais uma refeição, pode ser tirar demais o tempo delas. Sempre tem um acordo, é claro, mas sempre lembrar que esses trabalhos têm que ser, a gente tem que lembrar disso. Assim. Não, eu acho que nem todo mundo que tá chegando agora sabe, mas o café da manhã é feito pelo... Café da manhã? Pela Naru. E o almoço, elas decidiram entre elas que queriam cozinhar o almoço. Hoje rolou um pouco menos isso porque é um dia de descanso. Mas mesmo no almoço acabou rolando também. Mas mesmo no almoço é legal que tem uma mão nossa sempre de ajuda, então é legal uma organização interna pra gente se revezar nisso. E acho que é isso, o jantar acho que é por nossa conta mesmo, né? Vamos ver o que a gente faz, com o que tem do almoço e os extras que a gente quiser. Alguém não concorda com isso? Tá certo isso? Vamos entrar pros acordos, porque senão já tá cansando um pouco, daí a gente fecha isso aqui. O que vocês acham? Acho também que vai ter coisas pra vender e que eu acho que legal fazer a economia gerar aqui. Porque Tem os locais, tem as pessoas que estão vendendo biju, vai, talvez tenha uma janta aqui, outra lá. E aí também fazer circular um pouco de economia local. Só queria dizer, a gente hoje comprou, viu que tem um rapaz também, né, que entrega comida aqui, ele vende abóbora, vende tipo, várias coisas. Se o pessoal estiver sobrecarregado de tempo, né, e esforço para alimentar tanta gente, a gente pode, se cada casa já tivesse funcionamento, a gente faz no camping um sopão de abóbora para quem quiser, R$1, R$2 cada um, a gente come bem. Tipo. E enquanto a ajuda para cozinhar a gente tem oferecido, a gente tem entendido que os nossos anfitriões querem fazer isso também, né? Nos receber com a culinária deles, é o que eu tenho entendido. Mas estou totalmente disposto a ajudar também. No processo da cozinha, se estiver sendo trabalho demais. Acho que a gente pode se organizar também para fazer grupos, cada dia alguém vem e ajuda. É porque a gente pede e eles falam, não pode deixar que lava. Só que não, né, gente? Isso é trabalho invisível. Então, assim, o mínimo eu acho que não pode deixar que eu vou limpar, que eu vou lavar, né? Igual hoje, a gente tava lá na tenda da cura, a Maria tava aqui sozinha. Eu falei, Maria, eu vou te ajudar. Não, eu vou fazer tudo sozinha. Eu falei, então você vai me ensinar. Que aí eu ajudei, mas não é pra citar exemplo, não, mas é... Talvez também porque é a primeira vez, né? E a gente tem que esse lugar de servidão tá nos dois lugares, assim, né? Então como que a gente consegue quebrar isso e fazer a coisa junto? Desde o fazer a comida, o pós-comida e tudo. E só pra terminar, eu vou insistir um pouco na economia local. Eu acho que quem não tem, tudo bem. Ninguém vai passar fome aqui, Vinci, tá? Ninguém vai passar fome. Mas quem tem, seja generoso e abundante e faça circular o seu dinheiro aqui dentro também. Porque é uma das formas que a gente está conseguindo contribuir também aqui, né? Pegar... Então a gente fica com essas duas opções, encaminha para o negócio, porque está esvaziando, está todo mundo embora, está ficando chato. É importante que a gente possa escrever, assinar, a gente está aqui para isso. Tá, então o primeiro acordo é sobre o cuidado com a reserva Pataxó, né? Como a gente escreve isso. Com a reserva ecológica. Durante a estadia, cuidado com lixo e resíduos produzidos durante a estadia. É, tem esse. Resolução do lixo. Coisa da cultura, né? Respeito. Respeito máximo à cultura, cultura Pataxó. E tem esse que não sobre perdas e danos tal que nem se responsabiliza. Responsabilidade de cada um sobre qualquer responsabilidade sobre qualquer perda, dano, isso não fala disso, qualquer perda ou dano. Em caso de perdas ou danos, a responsabilidade é individual. Ah, isso é muito importante. Todo mundo que está tirando imagens, está tirando fotos, tá? Qualquer pessoa aqui que esteja tirando fotos, gravando som, fazendo qualquer tipo de imagem, fala com o Pablo, que ele vai estar ajudando vocês a colocar tudo isso no computador, que a gente quer que esse acervo fique para a comunidade, para ela acessar a qualquer momento. Tá bom? Daí eu trouxe um HD de 1 TB para doar pro ponto de cultura. Fala aqui. Aí daí eu trouxe porque eu fui em São Paulo e me doaram 2 máquinas, né? Aí eu falei, ah, já sei pra onde é que eu vou levar essas máquinas. Aí uma já tá na mão de Caio, né? Que ele já é o responsável. E essa máquina ela vai servir também pra tá gerando conteúdo aqui. Trouxe um HD externo de 1 TB pra ser o banco de dados daqui do ponto de cultura. Então, eu acho que pode vir até a mim, pode vir para até o irmão da família sempre vindo ali. E a gente vai colocando todas essas imagens, sons e vídeos e tal, e já fica aqui. Até mesmo eu quero voltar depois para fazer uma oficininha de edição e daí já ter esse material para usar. Então é isso. Tá entendido, né? Se tirou foto, fez vídeo, põe lá para nós. Bom, boa tarde, Rionde, boa tarde. Sobre essa questão do banco de dados, eles chamam banco de memória, que o Baobax é um banco de memória. E é um pouco na ideia da troca de semente, a gente tem troca de memórias também. Que essas memórias que hoje em dia a gente usa, câmera digital, vídeo, é como uma pequena semente de uma coisa que você pode compartilhar. Só que você tem que compartilhar. Aquele momento de você trocar a semente, você não troca só a semente fisicamente. Assim, você está dando uma dica de como é que planta, falando do período, falando como é que maneja. E isso é, eu acho que tem a ver também com a ideia do encontro, tecno-xamanismo, de a gente ter não somente o produto, mas assim, cuidar de como é que faz, assim. E a gente, no mundo digital, não tem esse cuidado, porque tradicionalmente tem um pajé, por exemplo, para lidar com as plantas. Tem uma pessoa que a vida toda assim, estuda mesmo para poder saber como é que lida com essas coisas. Quando chega uma coisa tipo a internet agora, não tem o pajé da internet. Então, pode alterar os equilíbrios da comunidade e isso não necessariamente é bom, pode ser até ruim. Então a gente tem que ter um cuidado nessa lida, mas também é muito importante porque a gente, só entrando um pouquinho nesse tema, porque a gente não marcou no cronograma um momento de oficina sobre isso, assim, eu queria marcar juntos, assim, ver como é que a gente pode fazer, porque a gente hoje em dia, a gente está aqui juntando povos diferentes. E não é à toa, não é porque a gente não tinha nada que fazer, a gente falou, porque a gente está num desafio de juntar povos, porque o mundo tá muito desequilibrado. E a gente precisa estar juntos para tentar reequilibrar as coisas. E então, assim, tradicionalmente, aqui ontem a gente teve a oportunidade de assistir a um ritual que ele cuida de várias energias dentro da comunidade e consegue, através dessa tecno-xamania, assim, dessa prática, cuidar da comunidade. Mas quando você sai no território maior, a maraca não chega, o tambor não chega. Porque a gente hoje está lidando com coisas que não vêm daqui. Tipo, estou falando nesse negócio que não foi plantado aqui, não é um negócio que... Ele vem da China, de repente, assim. Então a gente tem que ter também algumas ferramentas que possibilitem a gente lidar com mais gente também fora. Por isso que eu acho que é importante, sim, se apropriar da tecnologia digital, mas tem que ter um cuidado. E a gente não tem a ancestralidade que nos ajuda. Não tem um povo que preservou a cultura disso por muito tempo, que hoje pode compartilhar. Então, isso é um desafio comum. Porque, por um lado, tem pessoas que vêm de países que estão desenvolvendo essas tecnologias, mas que também não traz junto o cuidado de como usar ela. Ele só traz o produto, fala, usa aí e se vira. Então, o nosso desafio é esse, nesse encontro. A gente aprofundar um jeito de lidar com essa tecnologia sem que isso crie problemas. Porque quando o pessoal fala, não, mas a internet não é ruim. Tem coisas boas e coisas ruins. Mas isso daqui é algo que já é uma novidade. Porque, por exemplo, na aldeia não tem coisas ruins. As crianças estão correndo soltas, livres, porque a gente não cria coisas ruins. Por que agora a gente tem que aceitar de ter um negócio que pode trazer coisas ruins? Isso não está escrito em lugar nenhum. A gente pode sim ter um meio de comunicação que alcança do outro lado da terra e ele não ser ruim. Ele é ruim porque tem umas pessoas por trás que não cuidam disso. E a gente pode sim fazer o meio de comunicação que chega do outro lado da Bahia sem que isso seja ruim. E esse é o desafio, ó. Aí a proposta do Balbáxia, ele lida com... A gente aprende muito porque o Balbáxia nasceu no movimento quilombola, junto também com o movimento indígena e também com outros povos da terra, até com a galera que está na luta da reforma agrária, da MST. E a gente aprende com a questão do território. A gente fala, a gente precisa do nosso território para a gente ter a nossa cultura. No mundo digital, a gente fica no território dos outros. Porque quando você entra na internet, você fica num território que não é nosso. Então o Balbax é o que, que é? É um pequeno pedaço de território digital que é nosso. Porque ele fica aqui dentro e dialoga com outros territórios digitais. E a gente dá sentido para aquilo. É a gente que pode dar o rumo que a gente quer. Então é isso que a gente está querendo ajuda, querendo compartilhar. E uma hora, não sei quando, a gente pode marcar um momento específico junto com essa questão do banco de dados memória. Só um parênteses, já que o Vinícius puxou sobre a programação. Para quem não sabe ainda, ali dentro da Casa de Cultura, a gente montou um quadro. E aí tem os post-its do lado que você pode escrever uma proposta e colocar na programação. É bem importante que coloque lá até coisas que podem acontecer espontaneamente, porque é um registro também de tudo que está sendo feito durante a semana para a gente olhar e ver o que já rolou e depois, enfim, ter esse registro. Vai colocar também o nome de quem está propondo para a gente ver aonde, né? Nome, lugar, então, sei lá, vai ter artesanato, aonde, com quem. Isso. Porque tem umas coisas lá que eu não sei... É, não esquecer de colocar o que vai ser, o lugar e o nome de quem vai dar, porque se a gente tiver alguma dúvida, a gente sabe para quem perguntar também. Tem ainda que são ainda poucas coisas, tem postos que não tem hora também, duração. A gente dividiu em manhã, tarde e noite, para cada um colocar no post-it um horário específico que quiser. Tem umas coisas que já são fixas, que tem todos os dias, e umas outras que vão variar. Beleza, ó, eu escrevi aqui os acordos, vou ler, aí vocês dizem se tem alguma observação. Quem quiser acrescentar ou alterar alguma forma de dizer, porque não é muito fácil fazer isso. Então, resumindo o que está escrito antes, eu estou ciente e concordo com os acordos gerais abaixo listados. Necessidade da preservação e manutenção da reserva indígena na qual estou. 2. Cuidado e resolução do lixo e resíduos, sou responsável pelo cuidado e resolução da questão do lixo e resíduos produzidos durante a estadia aqui. Respeito máximo à cultura Pataxó. Em caso de qualquer perda ou dano, não há responsável. Ninguém se responsabiliza por qualquer perda ou dano. Então, em caso de qualquer perda ou dano, a responsabilidade é individual. Eu libero o uso da minha imagem para a rede de tecnoxamanismo e para a comunidade Pataxó. Algo a mais? Algo menos? Boa tarde a todos. Só queria relembrar que ficou marcado às 3 horas a oficina do artesanato e alguma armadilha indígena. Bem ali na arena, né? Mas como teve essa reunião, ocupou um pouco o tempo. Mas está acontecendo ali umas mostras de artesanato e também como fazer a tanga, né? Ali está na arena, ali alguém se interessa a vê-lo. Ali está disposto para quem quiser lá dar uma olhada. Agradeço. Só isso. Depois que a gente finalizar aqui, a gente tem, se começar a noite, tá no claro mesmo, dá pra continuar as oficinas, né? Como nós não temos, assim, uma pauta agora, tipo, pra noite, né? Poderia, como o pessoal já tava aqui, fazer uma oficina, depois da oficina a gente vai fazer um cinemazinho aqui pra gente ver os vídeos, as fotos que foram feitas, os trabalhos que foram executados aqui dentro da comunidade, pra tá passando pro pessoal depois da oficina aí, os trabalhos que foram feitos. Então, acho que depois da reunião que a gente dá continuidade lá. Agora eu vou passar isso ali. Daí cada um assina, coloca o e-mail e. Já deu pra encerrar. Eu acho que eu vou tomar a palavra aqui, né? Inclusive no regimento interno que eles criaram aí, eu vejo assim, que tem uma. São coisas importantes assim, que a gente. Era isso que a gente estava pensando mesmo de estar. Que nem a gente acha que vai criar, fazer, mandar imprimir amanhã em Barra Velha. Para estar dentro desse cronograma aí. Aí a gente pode acrescentar alguma coisa a mais, a gente está repassando para vocês aí. Também aí amanhã, o rapaz da apicultura está chegando, acho que provavelmente ele pode dar oficina lá na quinta-feira, né? Que na quinta-feira é um curso, vai ser muito importante para nós, né? E como apicultura na nossa comunidade aqui, acho que vai ser um passo grande também. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Biratã, Taboroi Pataxó, cacique da comunidade aqui. Referência à comida que o Fabi falou, né? Porque a gente são eu gostei da fala do guerreiro falou aí, né? Porque assim, sempre eles querem ajudar, mas a gente fala, não, deixa que a gente cuida. Mas é um carinho que a gente tem com as pessoas que a gente recebe assim nas nossas casas, né? Então a gente tem essa tradição, essa cultura. Mas eu vejo assim, que está em aberto, os guerreiros sempre estão ajudando. O Johnny vê sempre, não, deixa que os. Um dia vai ser dos índios de rir, mas é assim, a cultura que nós temos de estar fazendo, nós temos maior força e boa vontade, as guerreiras disponibilizaram. A gente não trabalha assim em questão referência a dinheiro, a gente trabalha por coração, que nem vocês mesmos estão vendo aí, as guerreiras botando a mão na massa, fazendo a coisa acontecer. E enfim, a gente está dando da medida possível melhor. Porque a gente nunca esperava receber uma quantia de pessoas na nossa comunidade, de várias localidades, vários países. É um grande orgulho nosso estar recebendo, né? E a gente está fazendo da medida possível para a gente ser visto com uma visão bem diferenciada. Assim, o povo, cheguei no povo Pataxó, pessoas que estão vindo pela primeira vez aqui na comunidade indígena. Muitos veem assim, com a visão lá fora, falam, não existe índio, né? Às vezes chega aqui, na verdade, assim, nós somos cidadão comum como outro qualquer, né? Só que nós temos nossa cultura, você chega, nós moramos numa casa de telha, casa construída, mas nós temos nossa cultura, nós somos os primeiros povos a ter contato com os portugueses, com os povos indígenas, né? Então, mas nós não perdemos nossa cultura. Nós somos povo inteligente que perdemos de um lado, mas ganhamos do outro. Então, a gente deixa bem claro assim, porque às vezes as pessoas saem daqui e dizer, voltar para o seu quigeme, sua casa, né? Dizer assim, falar para o seu povo, não, foi bem recepcionado pelos povos Pataxó. E realmente existe índio na costa do descobrimento aqui da Bahia, aqui em Porto Seguro. E assim, é um orgulho de a gente estar fazendo o mesmo possível, mostrar o que nós temos, essa troca de conhecimento de um com o outro. E aí eu vou pular para o respeito da respeitar a cultura, né, que o Fabinho foi bem colocado aqui, que chegando aqui a gente tem nossos costumes, temos nossos deveres, assim, para estar passando, ainda bem que vocês são pessoas educadas, que sabe, conhece, né, conhecedor da história, e dizer assim que a gente fica muito grato por isso, né, que vocês estão, essa preocupação que vocês estão tendo, grande, sobre esse respeito, né, não vão chegar a ter você falar, mas vocês já estão se prevenindo, da medida possível que vocês tenham conhecimento e assim, não dizer assim chato, se nós estamos falando para vocês que vocês já sabem o que realmente que é esse cuidado deve ser tomado. Em questão da rádio, né, que é o guerreiro ali, o... Esqueci o nome dele, 20, né? 20? 20, botar 20 mesmo. Vicente! Então, é uma coisa que ele trouxe, é um projeto do trabalho dele, né, que ele já vem prestando em várias comunidades, quilombolas e outras comunidades, como onde estava assistindo o vídeo ali dos parentes Tupinambá de Olivença. É um trabalho, excelente trabalho, e eu espero que a gente esteja fazendo um excelente trabalho para ele também levar, mostrar em outras comunidades e dizer assim que a gente formar esse grupo, a gente vai estar conectado aqui com outros parentes aqui das aldeias aqui, Circo Vizinha, Pataxó. Porque o povo Pataxó vai ser, através dessa, vai ser um grande avanço na população Pataxó. Porque não vai ser assim, uma internet, como a internet, que é uma coisa sem controle. E a rede Balbax, não, ela tem um controle interno de a comunicação só com os indígenas, não vai ser em aberto com outras pessoas, né? Então a gente vai ter acesso, só acesso quem tem dentro da rede. Outra coisa é a questão do lixo, eles colocaram bem a preocupação do lixo, que a gente está, às vezes nós como indígenas, a gente está fazendo um trabalho aqui, só que a gente está fazendo errado, não está selecionando o lixo. Papel, plástico é plástico, lata é lata, a gente tem que ter essa grande preocupação também, né, Fabio? Para a gente estar, cada lixo em seu saco, porque sabe qual é o destino que a gente está tomando desses lixos. Outra coisa é a questão da proposta que eu se pus para Fabi, mas eu gostei que o Guerreiro ali se pôs e falou, né? Porque é uma grande preocupação nossa que a gente temos na nossa comunidade em respeito à comida, porque a gente sabe que tem muitos guerreiros de luta vieram aqui, para a pessoa estar hoje aqui, cada um de vocês eu tiro o chapéu e dizer assim que está aqui pelo objetivo, não por brincadeira, né? Porque sair de várias localidades com um país diferente aí, para estar aqui, tem muitos dias, algo importante tem para dizer para a nossa comunidade, passar para a nossa comunidade, porque não, ninguém está aqui por brincadeira, é uma coisa muito séria. Então, como o Guerreiro colocou ali, a questão da comida, é muito importante que a gente está disponibilizando, assim, fazendo vaquinha e está fazendo seu próprio mangute, né? A gente está, se dependendo de algum apoio, a gente está para dar apoio nessa parte também, você pode contar com nós. Como se fosse, se vocês conseguirem aí, não tiver alguma dúvida, chega até a gente, procura que a gente está para dar esse total apoio. A gente agradece muito essa compreensão de uma preocupação que a gente está grande, porque nem Fabi falou, o recurso do projeto aqui do Texamanismo, tá assim, tá coisa regada, né? Então é uma coisa que passando para a comunidade, dizer assim que vocês estão de acordo, né? Tá comprando seu próprio mangute, fazendo, e dependendo do apoio da gente, a gente tá para dar apoio aqui também. Outra coisa, a organização da nossa arena aqui, esse que geme aqui, ao ponto da NET ali, né? Foi uma coisa assim que a gente se preocupemos, a gente fizemos ali em praticamente de dois dias, a gente deu um ponto de madeira, vamos supor, uma semana deu pronto ali, né? Com a ajuda dos parentes que pôs a mão na massa mesmo. E assim, a gente, a preocupação da nossa parte, a gente fizemos a coisa acontecer para esperar vocês ser bem hospitalizados, né, aqui na nossa comunidade. E dizer assim, com a mutirão, que a Fabi assim, falou que tem uma grande importância de ver as coisas acontecer no momento assim, vamos fazer. E a coisa acontece mesmo assim, com força de boa vontade, né? Todo mundo alegre, feliz, junto. E é isso que assim, que o povo Pataxoé quer mostrar da maneira que eles são, com transparência, né? Outra coisa importante que colocou também, questão do dado de memória, né? É uma coisa assim que a gente tem uma preocupação grande, porque tem várias pessoas que a gente não sabe qual a função, qual o objetivo de quem trabalha, de quem vem fazendo os currículos dele, né? De questão da filmagem, nem o Guerreiro mesmo aqui, nós estávamos fazendo trabalho, ele, o Cássio estava fazendo filmagem, não. Aí depois o Cássio chegou e falou para ele assim, não, tudo bem, aquelas filmagens foram excluídas e tal. A gente divulgar, tem filmagem que a gente, assim, não pode, é uma preocupação da gente, depois que a gente sair daqui, né, vocês saírem, nós vamos ficar aqui, não sabe qual assim, o destino, qual o objetivo que vocês estão dessas imagens, que vocês possam levar, é uma preocupação nossa também, mas como e realmente eu quero que são pessoas de bem, tá fazendo trabalho para nós, né? Então a gente vê que é viável sim, não sei se nem o Fabi dispôs aí falar em questão da filmagem. A gente fica um pouco mais tranquilo, né? Assim, dizer assim que não, os Iguiri estão aqui fazendo trabalho sincero mesmo, sinceridade, todo respeito. Acho que é uma grande preocupação nossa também. Eu vou passar, acho que realmente a gente vai ter que participar da oficina lá. E deixar um aviso também para a galera, que os parentes aí, que vai ter o cinemazinho à noite aí depois da oficina. Acho que todo mundo parecer para realmente que já foi feito durante o festival e antes de acontecer o festival, né? Tem umas filmagens que o Leandro sempre fazendo aí junto com o trabalho aí. E vou passar aqui a palavra pro pajé aqui. Então, boa tarde para todos, né? É, muito orgulho que eu estou aqui. É, como hoje mesmo minha Jocana chegou até a mim de manhã cedo e falou assim, eu já estou pensando do dia que eles foram embora. Porque a gente aqui, a gente pensou outra coisa. Nossa comunidade fez 4 reuniões, todo mundo preocupado, como que vinha esse povo, né? Pra gente receber esse povo e não sabia como que ia lidar com esse povo. Então, algumas pessoas não queriam. É, eu vou falar bem sincero, eu mesmo fui um também, depois eu falei assim, dependendo, nós vamos cancelar esse projeto. Aí depois mas não chegou até a comunidade, né? Isso foi eu mesmo que pensei isso. Mas hoje, a mulher chegou e falou, né, Jocana? Foi assim que ela tá imaginando um dia que você chegar assim que todo mundo sair e foi embora. Que a saudade que você já deixava a nós, né? De estar todo dia aqui, todo mundo junto aqui, todos parceiros, todos, todos por um, né? Vocês estão ajudando a gente também, estamos junto com vocês. Peço vocês que vocês querem fazer por vocês. Então, a nossa comunidade quer nos ajudar. Então, eu sinto assim, né? Vocês vêm de lá para a gente vir fazer esse trabalho com nós. E às vezes nós não poder ajudar vocês. Mas isso é por nós mesmos, né? Nós foi assim, tem várias pessoas, nós nunca recebemos essa quantidade, mas às vezes a gente recebe alguns parceiros que vêm aqui também. A gente faz o mesmo que estão fazendo com vocês. Nós faz o mesmo. Pega aqui, todo mundo faz o mangute. Entendeu? Eles pegam tudo na mão. Então a gente, não é da agora que a gente já está acostumado com isso, né? Aí é por isso que é a preocupação nossa. A preocupação nossa é essa. Mas eu não sei como que vai ficar. Acho que vocês decidiram que vocês mesmos vão fazer seus mangutes. E a Jocana estão aí. Se vocês depender dela, ela tá para nos ajudar, né? Só um esclarecimento. O café da manhã e o almoço continua, porque as Jocanas já decidiram que elas vão cuidar disso. A gente vai ajudar. E à noite, quem tá com uma verba melhor vai comprar, vai fazer a sua economia girar aqui com os parentes. E quem tá com menos dinheiro ou não tá afim de comer uma coisa, vai fazer a sua, mas é só em relação à janta, entendeu? Café da manhã e almoço continua a mesma coisa. Então fica aí as nossas guerreiras, né? Que elas estão preocupadas, então. Tá esclarecido aqui. Elas vão continuar ajudando, né? Então a gente vai ficar muito feliz de ver essa conversa, né? E se não é. Teve uma guerreira que ajudou hoje mesmo aí, ela estava preocupada, falou comigo, que ela é minha comadre, ela falou, compadre, como é que vai ficar essa situação? Eu não sei o que é que eu vou fazer. Então, se ela está querendo ajudar, né, então que seja bem-vinda, né? Nós queremos que vocês levem uma imagem boa de nós para lá. E é que nem vocês mesmos estão deixando suas imagens boas também para nós, né? E falar também sobre os computadores, né? E a gente tem pescador aqui. Só que a gente que tem uma associação lá que, lá em Barra Velha, que eu cheguei até eles, conversei, e eu faço parte do conselho da RESEC também. Cheguei até eles não queriam arrumar para nós, né? Mas através de que nós somos, eu sou um deles, pescador, e tem mais 4 pescadores aqui também, junto com 4 comigo. Então, esses computadores não estão sendo no nosso nome ainda. A gente vai depender de uma reunião junto com o conselho de lá para decidir se ele, vai ficar aqui ou se a gente vai devolver ele de volta. Mas vai depender do conselho, né? Então, a gente tá com essa coisa, a gente pode estar com esses computadores aí e outra hora ele pode até sair também, né? Mas é que nem o amigo Pablo falou que é um privilégio, né? Nós vamos receber esse computador, pedir para a nossa presidente da associação e que ela vai cuidar muito desse computador que vai ficar durante o que ele aguentar, né, de trabalho. Então, a gente já vem esperando já 4 anos, né? Lembra toda vez que eu encontrava o senhor, e aí já tem computador. Então, para mim é muita felicidade já ver os computadores aqui, trouxe um também. E mesmo que esses vão, se esses um dia forem, a gente faz outro movimento para outros voltar. Então, eu queria só esclarecer essa coisa, porque é muito importante para vocês que estão aqui, né? E para a nossa comunidade também, né? Eles são sabedores disso. Então, eu quero agradecer a todos vocês que vieram de longe para aqui estar junto com nós. Nós ficamos muito felizes por isso. E muito obrigado, né, nesse momento. Para todos. Eu agradecer o nosso parceiro Dione que está na Fabi, né, que está na organização. E a gente também, né, que a comunidade nossa que ajudou a fazer esses trabalhos. Acho que não foi nem um mês, mas aprontou tudo. Então, eu também sou orgulhoso pela minha comunidade. Eu faço parte aqui desse lugar que vocês estão vendo. Tem 19 anos que eu trabalho com essa comunidade, de liderança. Trabalho voluntário, não ganho nada, mas eu sinto feliz porque minha comunidade me ajuda. Aqueles momentos que eu dependo dela, eles estão para me ajudar. Então isso me fortalece, muito. E é por isso que eu estou pedindo agradecimento à minha comunidade, né? Porque se não fosse por ela, não tinha acontecido isso aqui na nossa. Hoje, né? Que nem foi ontem a abertura, mas está acontecendo hoje. Então eu fico muito feliz pela minha comunidade, né? Que não está nos ajudando. Que o momento é união, que a gente fala, né? Então, nesse momento eu vou agradecer a todos também, né? Da nossa comunidade. E vocês também que vieram ter aqui para comemorar esse dia muito maravilhoso, esse dia com nós, né? E é só isso que eu queria passar para vocês. Deixar um recadinho aqui, né, que a gente está em questão aqui em relação aos computadores. Deixar aberto que alguém que nós aceitamos alguma doação também, que queira doar algum aparelho eletrônico para nós, a gente aceita de coração. Eu ia pedir também. Qualquer doação que vir para nós, seja bem-vindo. Vou dar dois pendrive, viu? Dou dois pendrive. Agradecer muito essa colaboração de vocês nessa parte, quem queira ajudar. Tá, a doação está aberta, né? Thank you. Sim. Esse de horas? Dub, Psytrance. Ok.